o som da tribo. O som da tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bungia de Porto Alegre, Chiquinho da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Sexo X versus Indecent. 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano. Feel the Power. O som da tribo. Som da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. Atualmente 7 horas, boa noite, salve, salve, som da tribo até as 9 da noite aqui na 95,9 MHz, Rádio Clube, a primeira no seu coração, também pelo blog do Som da Tribo, somdatribo.com, Som da Tribo, programa independente, precisa de parceiros, a galera que mantém o programa vivo, a galera que veste a camisa do Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora, escritório e loja no Viala Sebo Café, na Rua Siqueira, Campos 350, Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. A Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. 3425-1800 é o telefone da Bahia Frio. Glam, quinta edição, dia 11 de junho, no Clube da Derruba. Próximo sábado, hein? Ingressos à venda na Banca Central. Corra e garanta logo o seu. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Novas turmas agora para o segundo semestre. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia dos Namorados é no Espaço X. Boa noite, Jaqueline e Jackie. Boa noite, Cortes. Boa noite pra toda a galera ligada no Som da Tribo. Alguma novidade quente aí na nossa cidade? Fora as crianças que estão brincando no lixo. Essa não é mais novidade, transporte, né? Coletivo que não presta. É. Que mais? A ditadura, a censura aí dos órgãos de Vitória da Conquista com os eventos alternativos, né? Exatamente, igual a gente estava comentando, né? Dois pesos e duas medidas. É, eles repreendem para uns e Liberam para outros. É uma maravilha. E vai rolar uma marcha pela liberdade aqui em Conquista, dia 18 de junho, viu? Bacana, todo pra mundo lá. Para protestar contra todas essas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Nossa cidade está muito careta, muito babaca, muito cheia de coisas ridículas. E os nossos comandantes, cada vez piores. Declaração de um vereador aí de Vitória da Conquista, ridícula. Foi aquela coisa horrenda, que coisa ridícula. Como é que o pessoal elege um vereador daquele pois que fala que homossexualismo tem é cura. Uma doença e tem cura? Para, Cortes, para tudo, porque... Cara, como é que o pessoal elege um cara desse para ser vereador em Vitória da Conquista? Acessem os blogs da cidade, blog notícia, do Anderson tá lá. Núcleo de lá. Notícias, blog do Anderson, tá tudo, tá lá. Que tá o cara, o vereador abre a boca e fala uma asneira dessa, hein, velho? Brincadeira, né? O povo merece. O que tá valendo aí, Jaqueline? Ô, Cortes, hoje tá valendo um CD do DJ Ferrucci, oferta da quinta edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. É só ligar pra cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. Pois é, depois dessa do vereador. Só ouvindo música, né? É, valeu. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribo. tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 13 minutos. Você curtiu Xamã, Finally Home e também Angra, Rise and Thunder. Daqui a pouquinho vai ter Twitch ao vivo aqui no Som da Tribo. O Benil do Metal já está chegando e vai fazer aquele away aqui. Boa noite, Flow One. Boa noite. E aí, tudo pronto para tudo o evento? Pronto, tudo ok, tudo lindo. A gente teve um grande problema semana passada por causa dessa nova lei municipal. A gente se adequou ao máximo para obter seu alvará. Conseguimos alvará. O sítio está mais que lindo. Essa é a melhor produção que eu fiz em todas as festas que eu fiz. O sítio está lá perfeito e começa às 23h59. Precisamente às meia-noite. Meia-noite. O line-up continua o mesmo. Ó, houve uma pequena mudança. Certo. Entrou Lumens e Magu. E Magu. Da Lótropo e da Sonomon. Porque teve um grande problema nos lives, que é Analog Drink e Onion Braai. O pessoal tinha outras festas e o Analog Drink perdeu o voo. Ah, sim. Ele tava em Brasília, eu tentei falar com ele hoje, ele falou, ó, o voo era 3 horas da tarde. Aí eu consegui falar com ele 4, ele falou, ó, eu tô aqui ainda. Aí não teve como, também ia tapar o buraco, o pessoal já tava vindo já. E a festa hoje vai estar perfeita. São quantos DJs ao todo? São 8 DJs ao todo, 11 horas de festa e... garantir de ninguém ficar parado. Beleza, os ingressos estão... Os ingressos, agora só na portaria, no valor de R$30. Quanto? R$30. R$30? Isso, na portaria. Quem não comprou por... É, quem não comprou antecipado, agora só na porta. Dançou, né? Isso. Vai dançar lá dentro. Com certeza. Isso. E agora eu tô me ausentando, vou deixar a Rick pra falar um pouco mais pra mim, que agora eu tô indo diretamente pro sítio, porque tem... Então convida a galera. É, e o pessoal que tiver em casa, não tem nada pra fazer, compareça lá, que será muito bem-vindo. E essa festa vai... É uma rave, né? É, uma festa de música eletrônica, porque esse nome rave já tá assim, um pouco... Desgastado, por causa dos estados e tal. Mas aqui na nossa cidade é um evento bonito, não tem briga. É uma coisa bonita, tem muita gente bonita. e é garantia de diversão. Tá certo. E todo mundo lá hoje a partir da meia-noite. E parabéns pela iniciativa de estar rompendo essas barreiras aí. Com de estar fazendo eventos culturais para conquista. Com certeza. Coisa que o poder público municipal não faz. O pessoal tentou aí derrubar a gente, mas a gente ergueu a cabeça e seguiu em frente. E vamos fazer esse um grande espetáculo hoje. Flow hoje, hoje no Sítio Café especial, Bahia. Café Bahia, a partir da meia-noite até 11 horas da manhã. Boa sorte. Vamos ver o sol raiar hoje. Valeu. Valeu, galera. Tchau, até tchau. Mais. Tchau. Vá ligando pra cá, 34211507, tá valendo o que aí pra galera, Jack? Valendo um CD do DJ Ferrúcio, a oferta da quinta edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. É só ligar 34211507 ou enviar o seu torpedo para 88319050. Daqui a pouco também vai rolar um VIP, um ingresso VIP aí para a Glam quinta edição. Fique esperto. É isso mesmo, Henrique? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Henrique tá preparando aqui de que maneira você vai conseguir esse ingresso aí. Fique ligado. Fica esperto. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. À meia-noite, no Sítio Café Bahia, tem Flow On, edição especial de um ano, 12 horas de música eletrônica com 8 DJs, ingressos no local. Próxima quinta, dia 2 de junho, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem as noites fora do eixo e dessa vez vai rolar um baile black, hein? Com Versus 2 e DJ Jarrão de Salvador, também projeções, discotecagem e muito mais. Ingresso R$5 à venda na sede da Suíça Baiana no Viela Sebo Café. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, tem o Glam quinta edição, com DJ Stone, Rick, Trindade, Júnior Fayat, Chiquinho e Maurício Bunge de Porto Alegre. Ingressos R$15 o primeiro lote. A venda na Banca Central. Apoio é de Vulcano Energy Drink e Pro Estilos Street Shop. Praça da Bandeira, Centro. Está à venda o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. E o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana no Vielo Sebo Café. Aproveita, acessa aí somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. As falhas, os erros, tudo tem preço. Como se sente na volta por cima, pensando ao contrário, a vida ensina. Como se sente voltando atrás, aprenda a lição. Presente, o medo de falar na frente de todos o que ninguém quer escutar. Às vezes se sente no vento que sopra nas nuvens do céu o que vem pela frente. Como se sente voltando atrás. Aprenda a lição. Nunca diga nunca mais. Como se sente a falta que faz. O mundo dá voltas. Nunca diga nunca mais. Mais que se tente, não dá pra sair. Depois de descobrir, não há nada a provar. Como se sente voltando atrás? Aprenda a lição. sente. O som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h25, você curtiu o Pitch, comum de dois, antes capital inicial, como se sente, bastidores do Som da Tribo aqui no Twitch Cam do Som da Tribo, é só acessar aí, twitter.com/Som da Tribo, tá pegando fogo aqui os bastidores do Som da Tribo. Abraço aí pra alguém, Jack. Eu acabei de botar um chiclete na boca. Isso. Parabéns. boa. Parabéns, Jaqueline. Bem, o Rafael da Morada dos Pássaros quer ouvir Skid Row. É, o Devil de manda um alô para o Osmir Cabeleireiro e toda a sua família lá no bairro Cidade Maravilhosa. O Osmir Cabeleireiro está ouvindo o Som da Tribo no Cidade Maravilhosa e manda um alô para Antônio Carlos e família lá na Fazenda dos Lourenço. E eu vou mandar aqui um super alô para Alan e também para sua esposa lá no bairro Brasil, meu bairro. Super beijo. Aniversariante de amanhã, Flávia Fernanda, esposa de Vitor Kamikaze e mãe de Gustavo. Família aí, Flávia Fernanda, parabéns aí, grande figura da cena alternativa, da moda alternativa de conquista. E parabéns a Flávia Fernanda aí na rua 10 de novembro. Ontem teve outra celebridade que fez aniversário, né? Foi. Judson Almeida. Judson Almeida, titular da bancada aí do BATV, da nossa TV Sudoeste aí. Jornalista e advogado, parabéns. Parabéns a Judson Almeida, que algumas vezes já fez o programa aqui com a gente. Verdade. Ao vivaço. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera? Manda aí. Tá valendo, Cortes, um CD do DJ Ferrúcio, a oferta da quinta edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. E é fácil, é só você ligar pro 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050, vai estar concorrendo. Aí é o sorteio. E também daqui a pouco vai rolar também um ingresso aqui, VIP. Um ingresso VIP para a Glam, quinta edição. Fique esperto, você que gosta da música eletrônica. Próximo sábado no Clube da Derruba. Glam, quinta edição, ingresso VIP aqui para você no Som da Tribo. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir Ira e Titãs. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Yeah. nacional. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional, Titãs, Desordem, Ira, o Bom e Velho Rock and Roll. Abraços aí para Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia, Geórgia e Loteamento Bateias, Grande Tô em Beleza e Terezinha aí na Conquistinha, sempre ouvindo o Som da Tribo. Os brindes aí do Som da Tribo hoje, Jack. Tá valendo um CD do DJ Ferrucci, oferta da quinta edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. E daqui a pouquinho vai rolar também aí um VIP. Um ingresso VIP. Vai ficar nos bastidores lá do Glam. Beleza? É. E é só ligar. Autógrafo, foto aí com o Henrique. Oh, meu Deus. É só ligar pra cá, 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho, da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Zex Sushi versus Indecent. 7 DJs. Mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Field Power. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7h40, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via Rádio Clube 95,9, sondatribo.com, radiopontalweb.com.br, obenildomental.blogspot.com e distintivoblue.com, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo. Som da Tribo, programa independente, tem o patrocínio de Espaço X, presente no Espaço X. Dia dos Namorados é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Glam, quinta edição, dia 11 de junho, no próximo sábado, no Clube da Derruba. Ingressos à venda na Banca Central. Corra e garanta logo seu. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Via Lacebo Café, na rua Siqueira Campos 350. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem nossas comunidades aí nas redes sociais. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo agora no Twitter. Tá rolando Twitch Canto Som da Tribo aqui, ao vivo aqui do estúdio. Som da Tribo também no Facebook. Então liga pra cá também e interage aqui com o Som da Tribo. 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Quais são os brindes de hoje aí do Som da Tribo, Jack? Tá valendo um CD do DJ Ferrúcio, oferta da quinta edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. E também vai rolar aí um convite VIP, mas tem que ficar ligado no programa Som da Tribo pra ver como é que vai ser. Um grande abraço aí para Carol, Lulu, Belinha, Loli, Zoe, Mylord, Leleu e um beijo especial para Rave, que é o Vigarboso. Saulo mandou um torpedo aqui para o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Toca Red Hot Chili Peppers, Californication, Tati do Bairro Brasil. Abraço aí para Madison Almeida da Rádio Pontal Web, aí no Inocop 2, curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? See O som da tribo. O som da tribo. Pode chorar. Ah, o seu ca... coração. A quem sempre me deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão, você pagou com traição. O som da tribo não tem pra ninguém. Agora faltando 10 minutos para as 8 horas, Arnaldo Antunes. Vou festejar essa música de Jorge Aragão. Fez sucesso com Beth Carvalho. Agora é a gravação do Ao Vivo lá em casa de Arnaldo Antunes. Vou festejar. Antes Foo Fighters, Hope, aqui no Som da Tribo. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera interagir e participar aqui do Som da Tribo? Um CD do DJ Ferrúcio, oferta da 5ª edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. É só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Você que está no Twitter aí, acessa aí twitter.com/somdatribo, siga o Som da Tribo no Twitter e também tá rolando o Twitchcam aqui ao vivo no estúdio da Rádio Clube, a primeira do seu coração, através também do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com. Saiba como é os bastidores aqui do Som da Tribo, ao vivaço aí, via internet, através do Twitter e também do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com, né? É isso aí, Rubenildo. Close em você aí. O Som da Tribo. À meia-noite, no Sítio Café Bahia, tem Flow On, edição especial de um ano, 12 horas de música eletrônica com 8 DJs. Ingressos no local. Próxima quinta, dia 2 de junho, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo e dessa vez vai rolar um baile black, com Versus 2 e DJ Jarrão de Salvador. Projeções, discotecagem e muito mais. Ingressos R$5,00 à venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, tem Glam, quinta edição, com DJ Stone, Rick, Trindade, Júnior Faiá, de Itabuna, Chiquinho de Salvador e Maurício Bunge, de Porto Alegre. Ingressos, R$15,00 o primeiro lote. Está à venda na Banca Central. O apoio é Vulcano Energy Drink e Pro Estilos Street Shop, que fica na Praça da Bandeira, no centro. Lembrando que os ingressos, R$15,00, só até quarta-feira, dia 8, hein? Não perca tempo. E está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. Também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei. A edição é limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Som local. O som da tribo. Som local, hoje você vai curtir Quase Humanos e Weldon Borja. Som local. O som da tribo. Acaba no momento certo.

fazer uma pergunta rápida e fácil e objetiva, e a primeira pessoa que acertar leva um VIP. Depois dos comerciais, então, né? Isso aí. Fica ligado. Mandar abraço aqui para Paulinho de Urrangão, aí na Praça 9 de Novembro, do Cachorro Quente, aí sempre ouvindo o Som da Tribo. Renan Carvalho, no bairro Iracema, e o grande Marcos Elvis, do bairro Ibirapuera, também sempre ouvindo o Som da Tribo. Grande figura. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bungi de Porto Alegre, Chiquinho da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Zex Sushi versus Indecentes, 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Field Power. O Som da Tribo. Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 5 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 horas. Som da Tribo tem um apoio de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Espaço X, presente no Espaço X. Dia dos Namorados é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960. Altas promoções para o Dia dos Namorados. Cici, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas agora para o segundo semestre. Metropolitim Moda para a galera Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E Glam, quinta edição, próximo sábado no Clube da Derruba. Ingressos à venda na Banca Central. Corra e garanta logo o seu. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem as nossas comunidades no... nas redes sociais, comunidade no Orkut, também no Facebook. E se você estiver seguindo o Som da Tribo, aproveita aí, tá rolando Twitchcam ao vivo aqui no estúdio da Clube FM, beleza? Então é só acessar aí twitter.com/osondatribo ou acesse aí rubenildometal.blogspot.com ou sondatribo.com ao vivaço aqui, direto do estúdio da sua Clube FM, a primeira no seu coração, Jaqueline. Oi. Um brinde esperto aí pra galera que tá valendo aí, a galera que ligar pra cá e interagir com o Som da Tribo. Tá valendo um super CD do DJ Ferrucci, a oferta da quinta edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. É só ligar, 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. O Som da Tribo. pra ninguém. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h18, você curtiu Incubus, Adolescentes e Iron Maiden Coming Home aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 34-21507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Interaja, participe do Som da Tribo. Aí você que tá seguindo o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Twitchcam daqui a pouco ao vivo de novo aqui. Caiu a conexão aqui, daqui a pouquinho tem Twitchcam ao vivaço aqui do estúdio da Rádio Clube, a primeira do seu coração e aqui do Som da Tribo. Notícias da Tribo. Aerosmith retorna ao Brasil para única apresentação. O Aerosmith volta ao Brasil para o único show no país, em São Paulo, no dia 30 de outubro. Em sua quarta passagem por terras brasileiras, o quinteto formado por Steven Tyler e companhia promete mais um mega show. A venda de ingressos para o público em geral terá início a partir do dia 15 de junho. Judas Priest e Whitesnake juntos em turnê pelo Brasil. Com álbuns lançados há pouco tempo, Judas Priest com Nostradamus, de 2008, e Whitesnake com Forevermore, agora de 2011, esses dois gigantes do heavy metal voltam ao Brasil para apresentações em três capitais do Distrito Federal. Judas Priest vem com a turnê Epitaph, que marca a despedida do grupo dos grandes shows mundiais. Para celebrar, a turnê conta com um setlist recheado de músicas que fizeram do Judas Priest uma das maiores bandas de metal do mundo. O Whitesnake apresenta um show baseado no disco recém-lançado, o Forevermore. O 11º álbum do grupo de David Coverdale já entrou no top 200 da Billboard. Lab Hood planeja novo DVD com material histórico. Mesmo lançando um DVD com apresentações ao vivo, rachando o concreto ao vivo em Brasília, os integrantes da Pleb Hood revelaram em entrevista ao site Rock em Geral que o grupo já está preparando um novo DVD, somente com imagens históricas do grupo que nunca foram exibidas em lugar algum. Segundo os músicos, o novo produto terá entrevistas, material de acervo pessoal, depoimentos e trechos de shows após a volta do grupo em 2000. Os brindes edição da Tribo, Jack, aproveitando aí. Tá valendo um CD do DJ Ferrucci, oferta da 5ª edição da Glam no Clube da Derruba no próximo sábado. Eu sou criança e ouço o Som da Tribo, tá ligado? Tribo. o som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Agora são 8 horas 26 minutos. Você curtiu o princípio ativo? Amanhã tem que mudar. Ladrão de vinil, misterioso roubo dos vinis aqui no som da tribo. Vamos lá agora falar sobre a Glam quinta edição. Boa noite, Henrique Leite. Grande Miguel, boa noite. É um quanto tempo? Enorme. Quanto tempo? Já tava com saudade. Deixa eu só falar rapidinho. Manda aí, manda aí. A noite do Havaí, daqui a pouco. Hoje, duas festas eletrônicas, Vitória da Conquista tem esse grande, memorável festa, a cena eletrônica dominando a cidade. Daqui a pouco lá no Apogeu, anota aí, Jackie, uma noite no Havaí com os grandes DJs, Joe, Cris Viana e Mau Mau. Joe já é residente, né? Residente do Apogeu, Diz que eu acabei de falar com o nosso grande amigo Baco, e diz que o local tá fantástico, todo decorado e tal. É o Esquenta. Roubendo me filmando, rapaz. É o Esquenta. Vai cair tudo daqui a pouco. Você é algum bandido, rapaz? Não, mas uma mulher bonita no estúdio, você quer me filmando, velho. Tá os dois aí. Então, daqui a pouco lá no Apogeu, a partir da meia-noite, R$10 a entrada. E eu vim falar mais uma vez da Glam. Eu queria só que Jack falasse aqui do nosso grande Maurício Bunge. Miguel, é interessante a gente falar que a Glam priorizando trazer DJs conceituados da cena eletrônica. A edição passada a gente trouxe Ferrúcio de Fortaleza, que você tá até, a galera tá podendo conferir um sorteio. Saiu o aqui, depois. Cadê? Pane no sistema. Mas é que a galera tá podendo conferir. Quem ligar pro Som da Tribo vai faturar um CD do Ferrúcio. DJ Ferrúcio. DJ Ferrúcio. Quem gosta de música eletrônica ou quem quer conhecer mais sobre o trabalho o que do rola na Glam, né? Isso. É mais ou menos assim, por aí, né? Então, assim, sempre conceituando em trazer DJs que são da cena eletrônica, que estão em destaque. O pessoal da Fluon agora que tá fazendo a festa daqui a pouco, trazendo a galera de Salvador, da Sonomon. Pra eu que morei em Salvador durante 3 anos, a Sonomon é responsável pelos maiores eventos eletrônicos na cidade, lá de Salvador. A Aurora, a UP e outros tipos de eventos que eles fazem lá em Salvador, que é muito conceituado. E aí, Potássio, reunindo essa galera boa, tá trazendo pra Conquista. E a Glam, priorizando isso, traz de Porto Alegre o grande Maurício Bunge, um cara que tem no seu currículo assim invejável, já tocou em grandes casas noturnas no Brasil todo. Eu tava vendo aqui no release dele, 10 estados, tocou na The Week, na The Week, cara, de São Paulo, que é uma das casas noturnas mais conceituadas do Brasil. Trocou no Réveillon do Rio de Janeiro. Um público assim, daqui a pouco o Jack vai ler o release do cara, só pra você sentir a pressão. Então, dia 11 de junho, lá no Clube da Derruba, um local maior. A nossa última edição, em abril, a gente teve um problema de quase 300 pessoas ficaram pro lado de fora, porque o espaço não suportava. E aí nós tivemos que mudar. E hoje, um local próximo, central, é o Clube da Derruba, que tem um espaço para 4 mil pessoas. Nós vamos utilizar metade da área do Clube da Derruba. Tem estacionamento, tem tudo. Tem estacionamento, tem tudo. Assim, é uma infraestrutura. Lembrando também que a Glam vai cumprir todas as normas de segurança e todas as medidas cabíveis para o evento ser realizado. Eu vou falar rapidinho sobre isso. Eu apoio, eu acho interessantíssimo, desde que se venha colocado isso, que a fiscalização preventiva é integrada. Mas eu acho que essa cartilha, que hoje eu fiquei sabendo que é uma cartilha nacional, não se pode ser adaptada aqui em Vitória da Conquista. A realidade daqui é outra, né? Porque, por exemplo, grandes eventos. Eu digo assim, hoje nós temos assim, grandes artistas, Ivete Sangalo, Aviões do Forró e tal, que são casa cheia. Mas eventos pequenos como o meu, como o de Potássio, como o de Vitor, não se pode ter aquela cartilha ali que exige inúmeras coisas. Então, assim, são adequados aquela cartilha para eventos de grande porte. Eu acho que deveria ser feita uma reavaliação e ter colocado aquela cartilha diferenciada. Pequenos produtores e grandes, por que não? Você diferenciar. Até porque a gente sabe, Miguel, que é dificuldade. A gente trabalha fazendo uma festa eletrônica baseada em um público de 600, 700 pessoas. Uhum, você vem, Ivete Sangalo bota 10 mil pagantes. Então, até não com a própria renda de bilheteria, você consegue cumprir a cartilha no seu todo. Então, o nosso, que é um evento pequeno, eu falo não só por mim, mas Gilmar, que faz o Folia Fora do Eixo, mais Vitor, você sabe, Camisa de Vênus, essa galera toda. São públicos que realmente a gente trabalha com uma quantidade de público ainda que não é nas casas dos 5, 6, 7, 10 mil pessoas. São eventos alternativos. Daí o nome, né? E aí não consegue suportar e cumprir as regras todas da cartilha. Por isso que a gente tenta, tanto a Glam quanto a Fluon foi pega de surpresa nessa cartilha. A gente está se adequando à cartilha toda, com dificuldade, mas está fazendo. Eu acho que tem que ser feita mesmo. É a segurança do público ali, independente de qualquer coisa, você está pagando para você usufruir, tem que ter segurança sim. Segurança desde do próprio segurança que vai controlar ali na festa, como a estrutura da festa também. Eu acho que é importante sim, mas tem que ser reavaliada. Isso está pegando muito, e se continuar assim, eu digo, os pequenos eventos aqui, que são os eventos que hoje que mais movimentam a cena da cidade. Que mais promovem a cultura. Que mais promove a cultura, cara. Você dando uma oportunidade pra galera de dentro da cidade, reconhecendo trabalhos de DJs de dentro da cidade, como Tony, como Trindade, como Joe, não vai dar certo. Vai ser extinto. Então a galera tem que começar a se ligar. E se não tem muita coisa pra fazer, né? Rapaz, só tem duas alternativas. Bazinho ou a igreja. Pra e galera aí, se divertir. O que vai acontecer? Vai acabar a cidade virando a cidade do silêncio. Não vai ter mais nada. Todo mundo sai da cidade. Entendeu? No final de semana. E o meu querido grande amigo Marcinho, ele faz evento, faz, mas não é toda semana. Você não vê um evento de massinha toda semana. E não atinge todo mundo, né? Não consegue, você não consegue agradar todo mundo. Exato. Entendeu? Então, infelizmente, vamos analisar isso, vamos reavaliar essa cartilha, tanto o pessoal aí responsável por isso, que hoje é o CREA, o PROCON, a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura e o Juizado de Menores, reavaliar e adaptar a cartilha para a nossa cidade, para que a gente consiga fazer um evento com segurança e com o respeito que o público merece, mas que a gente consiga fazer e não dificultar. Isso. E não fazer uma extinção dos eventos alternativos na cidade. Beleza, qual é a promoção de hoje aí, Som da Tribo? A Glam completa um ano, agora tá próxima, né? A nossa próxima edição já é uma chamada até para a próxima edição, que é a edição de um ano, que a gente vai trazer uma grande pessoa nacional. Posso dizer que um ex-BBB ou uma ex-BBB, não vou ainda citar o nome não. Mas a gente vai trazer... Eu só espero que não seja Bambam, viu? Por favor. Não, é de edição recente. É. Não vou dizer que é da edição recente. Então, cérebro eletrônico daquele cara. Pega no tombo. A galera que acertar, a primeira pessoa que acertar, quando a Glam completa um ano... Repete aí. Então, quem acertar, quando a Glam vai completar um ano, fatura o VIP para dia 11 de junho, conferir lá no Clube da Derruba, a quinta edição. O que é esse ingresso VIP da Glam? Explica aí pra galera. Rapaz, tem acesso à festa, conhece os DJs, vai conhecer os bastidores da Glam, na verdade. Isso. Entra free. Beleza. Lembrando que os ingressos têm uma virada de preço no dia 8, na quarta-feira. Então a galera que não comprou ainda, essa galera que deixa de sempre pra última hora, compra antes de virar o preço. Quarta-feira a gente já sobe pra R$20. E os ingressos só são vendidos, atenção, isso é bom frisar, na Banca Central. Não tem comissário. Só na Banca Central. Só na Banca Central. Não tem comissário. Virada de preço quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 8. Então aí, a galera, qual é a promoção? Quem ligar primeiro e falar. Quando a Glam completa um ano. Qual a data? A data exata. A data, né? E o mês, né? Quem guardou os panfletos, salvou tudo. Dica: acessa aí glamfesta@gmail.com, tem um Orkut. Lá tem um link pro Facebook, lá tem todos os panfletos desde a primeira edição. Beleza. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo hoje, Radiohead The Verve aqui. Jaqueline gosta, né, Jaqueline? Cortes, hoje me homenageou. Foi pega de surpresa. Ela tá podendo tudo aqui no Som da Tribo. Eu tô arrasando. Clássicos da Tribo. O Som da Tribo. Scream. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Yeah. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu The Verve, Bittersweet Symphony e também Radiohead, High and Dry. Aqui no Som da Tribo, manda um abraço aí para Antônio e Elzita Bittencourt no ponto central do Marçal. Galera, sempre ouvindo o Som da Tribo. Tem Torpedo aqui, Fernanda, grande Fernandinha. Fernandinha tá pedindo um salve aí pra mim. Fernanda, um salve pra você e um beijinho também. Fernanda, que mora na Vila Serrana 4. Tá querendo ouvir Audioslave, por favor. Valeu, Fernanda. Vou tocar aqui, com certeza. Também tem o nosso brother aqui, o Rômulo. Mandou um Torpedo aqui pra gente. Rômulo, do bairro Cidade Maravilhosa. Quer mandar um abraço a vocês do Som da Tribo e quer curtir Link Park aqui no Som da Tribo. Henrique, opa. Qual é a promoção aí da Glam? Vamos ao breve intervalo comercial e você solta aí a promoção novamente. Ó, tá valendo. Quem ligar, a primeira pessoa que acertar, quando a Glam faz um ano, dia e mês, fatura na hora sem sorteio VIP pra dia 11 de junho lá no Clube da Derruba. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Zex Sushi versus Indecent. 7 DJs. Mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano. Feel the power. O Som da Tribo. Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 50 minutos. Henrique Leite fazendo as vezes de Jaqueline Jack. Quais são os brindes do programa de hoje? Olha, Miguel, tá valendo. Um CD do DJ Ferrúcio, oferta da quinta edição da Glam, que acontece no Clube da Derruba no próximo sábado. Vale ligar pra cá no 3421-1507 ou enviar Torpedo para 8831-9050. No final do programa rola o sorteio. E tem a promoção do ingresso VIP aí também, né? Quem acertar, vou dar só uma dica. Por falar, na verdade, um mês, né? Em outubro rola um ano de Glam. Agora, qual a data? Então é só ligar 3421-1507 ou mandar então, Torpedo também. Aí, também pode acessar as redes sociais do Som da Tribo no Twitter, www.twitter.com/somdatribo, ou então a comunidade no Orkut, somdatribo@hotmail.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? You want it so long. E aí, baby, vai encarar? Faltando um minutinho para as 9 horas, você curtiu Vivendo do Ócio, meu precioso Audioslave, What You Are, aqui no Som da Tribo para a Fernandinha aí da Vila Serrana 4. Henrique, aí a promoção Glam, fique à vontade aí, divulga. Olha, na verdade tivemos duas pessoas que acertaram a data. 9 de outubro, completa um ano de Glam, Rafael Flores e a grande Rosemary Lemos Lima. Então eu vou ser democrático e você pai de todos aqui. A Rosemary vai levar o VIP, mas o Rafael Flores é meu convidado especial, então, pra sábado. Rafael, você sabe que você é meu brother e você acompanha a gente desde as primeiras edições, então já é meu convidado. Além disso, a Rosemary vai ganhar também um CD do DJ Ferrucci, né? Certo? Então, ela já ganha o CD e o VIP pra conferir dia 11 de junho lá no Clube da Derruba, a Glam, quinta edição com o DJ Maurício Bunge, Chiquinho, Júnior Fayate, Trindade, Rick, Tony, Sexo X, Verso Indecente, fazendo um back-to-back maneiro. E deverá resgatar os brindes. Isso. Aí. Aí agora fica a sua vontade. A ganhadora pegar lá na sede da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Quem ganhou aí, repete o nome aí, por favor. Ó, a Rosemary Lemos Lima, do bairro Patagônia, faturou o CD. Rosemary VIP. Lemos Lima ganhou o ingresso VIP para a Glam, quinta edição, e o CD de DJ Ferrucci. DJ Ferrucci Alisson. Beleza. Fortaleza. Manda aí, Henrique. Vai falar? Diversão dá tempo ainda ou não? Fala esse BG, pode falar. Então vamos lá, à meia-noite, daqui a pouco, lá no Sítio Café Bahia, rola Fluon, edição especial de um ano. 12 horas de música eletrônica com 8 DJs, ingressos no local. Na próxima quinta, dia 2 de junho, às 8 horas da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, dessa vez vai rolar um baile black com Versus 2 e DJ Jarrão de Salvador. Projeções, discotecagem e muito mais. Ingressos R$5 à venda na sede do Suíça Baiana no Viela Sebo Café. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, tem a Glam quinta edição, com os DJs Tony, Rick, Trindade, Júnior Faiate, Chiquinho e Maurício Bujo de Porto Alegre. Ingressos R$15, primeiro lote, à venda na Banca Central até quarta-feira, dia 8 de junho. E é uma realização e um apoio da Vulcano Nest Drink e Pro Estilo Street Shop, que fica na Praça da Bandeira, no centro. À venda, o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. E o primeiro LP? EP, da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. É, tem a festa hoje também lá no Apogeu, noite, né? No Havaí, daqui a pouco. É o esquentando pro Fluon, na verdade, que a gente fala, né? Lá no Apogeu, a partir da meia-noite, R$10 o ingresso lá no local com os DJs Diou, que é residente, Cris Viana e Mau Mau. Beleza, mais alguma coisa que você quer acrescentar aí da Glam? Só agradecer os patrocinadores que fazem a Glam, isso é importante. Manda aí. Aqueles que apoiam a Glam. O blog do Anderson, o blog da Resenha Geral, Salutares, Picanha na Pedra, Padaria Máxima, Zabi, a Nova Vizuki Motos, Pro Estilos, o Som da Tribo, Kaique, do grande Kaique da Cut Mix, e o nosso amigo Nelson Mendes, o grande Nelson de Vivi. Beleza então, Henrique, valeu. Próxima semana vai estar aqui novamente? Se Deus quiser. Beleza, e qualquer dia você volta aqui para fazer um Som da Tribo, né? Quero muito. Demorou, né? Fechado. Agradecer também os nossos parceiros, os patrocinadores aqui do Som da Tribo. Espaço X, presente no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Lembrando que o Espaço X vai ter horário especial para o Dia dos Namorados, hein? Dia 11, fique esperto. Cici, aí, eu vou ser se garante, a língua derruba você. Metrópole, Team, moda pra galera, Team. Glam, quinta edição, próximo sábado no Clube da Derruba. Ingresso à venda na Banca Central. Corre e garanta logo o seu. Bahia Frio. Ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone 34258-00. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viala Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Quarta-feira, Baile Black, nas Noites Fora do Eixo. Promoção Coletivo Suíça Baiana no Viala Sebo Café. Dito isto, foi bom pra você, Henrique? Vamos fazer de novo? Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Vou ficar contigo até as 10 horas, mas o Som da Tribo está de volta no próximo sábado a partir das 7 da noite. Vou ficar contigo até as 10 aqui na Clube, a primeira do seu coração. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais música legal. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho, Taof de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Zex Sushi versus Indecent. 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano, Field Power. O som da tribo.